Du. Tá gravando mesmo, né? Tá. Sou mesmo. Vem! Malvadona. Hã? Hã? Garota sem vergonha, gosta de tomar um gin e fumar maconha. As tatuagens old school deixa a malvadona. Ela é do centro de SP, mas vive em Copacabana. Pique a dama de vermelho, tira foto com um copo na frente do espelho. Debochada ela passa jogando o cabelo. Onde ela chega ela deixa os menor sem jeito. Assim é que eu gosto. Ela é do funk e do reggae. Ela é do rap, é do rock e também do black. É da Ciroc, é da Band e também do Jack. Ela bola o back, ela acende o back. É uma garota má, tá nem aí. É uma garota má, e que se foda todo mundo. É uma garota má, deixa quem quiser falar. Quem quiser falar, bá, bá, bá, bá. Vai. Essa garota é foda quando tá na roda. Quem quiser falar, quem quiser falar, quem...